Minha mãe já me dizia, filho, tome cuidado, que vários arrombados vão se fazer de amigo. Vão abraçar e beijar seu rosto, te trair, fazer de bobo, igualzinho Judas fez com Jesus Cristo. Eu tô ligado em quem trama e quem tá do lado, ajoelhado na minha cama e Deus tá comigo. Eu vou pedindo proteção, que se me der coragem, é poucas ideias e vários homicídios. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vai cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vão cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta é o seu fim. É que tinha 12 na mesa, mas só um falhou. Hoje a água vira vinho nessa santa ceia. O Senhor foi o meu pastor e minha mãe sempre falou: livre-arbítrio tá aí, só não faz coisa feia. O filho fala, eu sei que eu sou, mas eu vou no garimpo. Davi derrubou os gigantes, era só menino. A minha vida não é um filme do Tarantino, pra vocês querer comentar quando tá assistindo. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vai cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vão cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Você teve fé pra fugir da escravidão, e pra ele em recompensa Deus abriu o mar. Por isso vou ter fé pra no caminho da consagração ele me direcionar. O tamanho da coragem é o que traz a glória. Por isso Golias pra Davi teve derrota. Igual Sansão já me senti sem forças, mas inspirado em Daniel enfrentei a cova. Lucifer já foi anjo um dia, Judas veio já me dizia amar, assim como Dalila. Por isso peço proteção ao pai que me guia. Pois sei que a traição se disfarça de amiga. Valorize o hoje, que o amanhã é dúvida, e o ser humano nasce programado pra morrer. Foco e disposição, sagacidade no sangue é a receita pra quem quer vencer. A falsidade vai cair juntamente com a inveja. Eu sei que Deus olha por mim e lá no céu me protege, na terra luz pra quem persiste e vale quem for comer. Eu sei que Deus olha por mim e não dorme, não fale, não erra. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vai cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vão cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Sangue, sufoco, suor, na trajetória eu fui de pior a melhor. E o importante é pôr na mente do menor, que se cair é só saber desenroscar o nó. O transtorno me deixou mais forte que o gigante que enfrentou o Davi. E se os nossos caminhos chegam a se fechar, invoco mais anjos e faço uma vermelha abrir. Deixa todas as lágrimas rolar, fechando o corpo pra toda ilusão, pra não deixar a vida me levar. É sempre o Senhor, então de oração. Chave de cadeia, cannabis na seda, fire no balão. Dividi o pão na santa ceia, eu fiz meu pé de meia, vou de meia a meia no peão. Drag, chave de cadeia, cannabis na seda, fire no balão. Dividi o pão na santa ceia, eu fiz meu pé de meia, vou de meia a meia no peão. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vai cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Oh, os invejosos vai cair por terra, os falsidades também vão cair. Se não cair as ideias é na favela, e nós decreta o seu fim. Falsidade também vai cair. Se não cair, as ideias é na favela. E